tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Make it easy on yourself. Tell them all. now I'm so intrigued. Your life's such a read. It must be torture for you. Unlike one such as me, you know all that I need is to pick up after you. Thank you. Mas tá passando um filme sobre um casal que se separou. E me vejo na cena de um final infeliz.